Jairo Piaz, uma nova história. Okay! A minha vida toda eu entreguei em suas mãos. Os meus olhos eram seus, eu te dei o meu sorriso e até meu coração. Viagens e festas faziam com amigos, momentos vividos que sei que marcou. Seu aniversário que eu nunca esqueci, o primeiro dia que a gente se amou. Só eu que te amava, sofria, chorava. Depois que perdeu, você me deu valor. Chora, que bom que você chora. Tá doendo agora chorar. Me perdeu por seu orgulho, então chora. Chora, que bom que você chora. Está sozinha agora chorar. Tá sofrendo arrependida, então chora. Momentos vividos que sei que marcou. Seu aniversário que eu nunca esqueci, o primeiro dia que a gente se amou. Só eu que te amava, sofria, chorava. Depois que perdeu, você me deu valor. Chora, que bom que você chora. Tá doendo agora por seu orgulho, então chora. Chora, que bom que você chora. Está sozinha agora chorar. Tá sofrendo arrependida, então chora. Chora, que bom que você chora. Tá doendo agora chora. Me perdeu por seu orgulho, então chora. Chora, que bom que você chora. Tá sozinha agora chora. Tá sofrendo arrependida, então chora.